E43, por gentileza, confirma o vento. Natal decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Puka, transição para Upper Zulu, 1-0, aerovia, 5025, transponder, 1-1935, controle, gol no 805. Correto, sombra, puxa sonar. Chamar áudio. 643, confirmando o vento, 090 graus, 89, ajuste no 012. Muito obrigado. Foi ele, chegou no 7-4. Voo no 7-4, torre 118, décima meia dúzia. 118, décima meia dúzia, voo no 7-4. Tipo é 2000, 3226? Ah, afirmativo. Autorizado a final do procedimento LFXUE, desça para 2100, reporte estabilizado. 2000, autorizado LF3226, chamada estabilizada. Torre Salvador, boa noite, voo no 714. Voo 714, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus, 89. Teve pouso na 10, voo no 714. Salvador, gol no 702, formação Bravo. ONU 702, controle, Salvador, acione identificação, desça para 5.000 pés na proa de Itapa, altímetro 0012. Descendo para 5.000, proa de Itapa, com 1.012, ONU 702. Gol ONU 606, autorizada final do procedimento LSXUI, desça para 2.000 pés, reporta estabilizado. Positivo, está autorizado o sinal X-Ray, desce para 2.000, vai reportar estabilizado no localizador, agora no 606. Interceptando ele, 3226. 3226, torre 118, decimal, meia dúzia. 286, até já, meia. Certo. Torre Salvador, boa noite, tá? 3226. 3226, muito boa noite. Quando tem aproximação, informarei pista livre. Guarda. Bono 7 no 4, solo 44, libere próxima direita e prossiga táxi Alfa Juliette, portão 05. Próxima direita, Alfa Juliette para 05, 7 no 4. É 6258, controle Salvador, assina a identificação, desça para o nível 060 na chegada Mari, altímetro 1092. Centro 6258? Afirma. O 6258 vai descer para o 06080 no perfil da Mari, ajustado 1012, confirma. Desça ao nível 060. Seria alguma velocidade recomendada pelo 6258? 2209. 220, 6258. O Xané 6258, o tráfego precede está com o passageiro passando mal. 1702, desça para 2.000 pés, altímetro no 012, retoração para final do procedimento LSXUE, curva direita para o 030, limite lock. Eu peço, curva direita 030, limitado pelo lock, o 702. Correto. São 3226, solo 47, libere próxima à direita, prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Espera à direita na Alfa, mantendo a Juliette, 3226. Estabilizado no ILS, tem o campo à vista, gol no 606. Torre, 118, decimal, 612. 1862, é gol no 606, boa noite. Boa. Torre Salvador, gol 1805, tá com POB de 90, alto no 3 horas e 10, alternando Maceió para o tanque. Autorizado via pátio, Indy Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Afirmo, via pátio, Indy Alfa, ponto de espera, na mesma frequência para decolagem, 205. Torre Salvador, muito boa noite, chegou no 606, estabilizado em ILS, baixou, travou, tem o campo à vista. O 606, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus, 89. Tá livre o pouso, gol no 606, não no 0. Para 3.000 pés, né, 2. Antes da Juliette, o 3226. 3226, tá visual com o gol taxiando? Afirmativo. Após o mesmo, só pode ingressar via Juliette, portão 07. Após o gol, ingresso na Juliette por 7, 3226. Salvador, boa noite, Felipe 5344. 5344, controle Salvador, assina identificação, desça para o nível 050 na chegada, mare, ajuste de altímetro no 0 no 2. 5000 no 0 no 2, só poderia confirmar a chegada? Chegada, mare. Gente, mare. Torre, gol no 805, pode estar pronto. 1805. Ali mantém cabeceira 1-0. Afirma, ali mantém 1-0, 1-2-0-5. Economia 06, solo ao 52, libere próxima direita, prefira táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, pro 3, dono 606. O 3226. LP5344, solicita a voz direta do São Duna. Autorizado. Obrigado. 1805, livre decolagem cabeceira 10, vento 090 graus 89. Ok, ciente, estou autorizado a decolagem 1805. Salvador, é Portugal 024, pronto para embarcar. Autorizado, puxa acionamento, Chantrini Gitax, é Portugal 024. É Portugal 024, autorizado a puxa acionamento. Muito obrigado, chamei o ataque. 1805, decola aos 54, chame agora o controle em 1935, tem um voo. Ok, 1935, bom. Bono 702 para localizador direita proa 055, reporte estabilizado, autorizado a final do procedimento ILS X-ray. 055 vai chamar estabilizado, 702. Trolley, Salvador, 1805. Gol 1805, contato radar na decolagem, Tupã nível 370 na saída Puca, transição Zipa. Afirmo. 370 na Puca Zipar 1805. Atingindo 3.000 pés, Oxanar 6258. Oxanar 6258, autorizado a final do procedimento LSX-ray. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, reporte estabilizado no final do X-ray 1702, estabilizou. Completa a final, torre 118, décimo meia dúzia, composto. 18.6, obrigado. Dor, boa noite, Gono 702, passando Índia Serra. O 702, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus, 99. Autorizado, pouso pro 702. Autorizado 3.000 pés, altímetro no 012. 3.000 no 012, 35344. está no localizador, tem a pista vista, chave 6258. Guarda final, torre 118, pessoal 612, grato pela colaboração. Torre 286, boa noite, comprovado. Torre Salvador, boa noite, chave 6258, 3 meses de chave. Bom dia, aproximação, informarei pista livre, 6258. 6258. 22.000 vai reportar estabilizado, 35.344. T-344, nesse redução 1809. Ciência, está iniciando a redução agora. T-344. 1702, solo 59, libere próxima à direita, procura taxa Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 70. Já 024, pronto para táxi. Já do táxi até ponto de espera. Ponto de espera já nessa frequência para decolagem. Vai prosseguir via pátio Indy Alpha. Pátio Indy Alpha e ponto de espera, pátio colagem. Trigão 024. Channel 6258, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus, 89. Livre pouso na 10-6258. Desse momento. 12685-13365, bom dia. Bom. Está estabilizando o TRIP 5344, já visual com a pista. Compacto ao final do procedimento de execuções, torre 118, décimo 612. 286. Chico Portão 08, voo 702. Torre Salvador, TRIP 5344. 5344, mantém a aproximação, informarei se está livre. Gente. Salvador, boa noite, Azul 4062. Azul 4062, controle Salvador. Boa noite, acima identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste altímetro no 012. Entrando para 050, Azul 4062. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 6250. Trip 5344, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus, 89. Ciente, pouso autorizado, pistola 0, Trip 5344. Mantenha a posição, Portugal 024. Mantenha a posição, Portugal 024. Portugal 024, ali mantém. Alinhar e mantém na pista 10, Portugal 024. Muito obrigado. Trip 5344, solo 05, libere próxima direita, prossiga táxi, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, eu moto 14, gente. Seu microfone tá com bastante microfonia, ok? Obrigada. Portugal 024, livre decolagem cabeceiro no zero, vento 090 graus 79. Livre decolagem de pista, Portugal 024, muito obrigado. Trip 5344, tá na minha escuta? Tá firme? Como me recebe agora? Melhorou, mas ainda com um pouquinho de chiado, mas já tá bem melhor. Tá ok, obrigada. Sou Igor, 1794, boa noite. 1794, boa noite. Um minutinho com a Aracaju. Aguarda. Torre 62, 50.